história lá do Éden só tinha Adão. Depois veio Eva com o coração. Dois filhos vieram, Caim e Abel. Mas a pergunta vem: quem foi a mulher fiel? Na Bíblia tá escrito, mas não tá com nome não. Adão teve filhas, espalhou a criação. Caim foi embora, construiu uma nação. Mas antes disso tudo, teve união. Com quem Caim se casou? Será só ele, Adão e Eva então? Veio de onde essa paixão? Mistério antigo na nossa canção. Com quem Caim se casou? Talvez uma irmã, quem sabe a invenção. Mas Deus permitiu no comecinho pra povoar esse mundão. E foi pra terra de Nod, diz o papel. Levou sua esposa, montou o quartel. Não era novela, era o começo do viver. Cada passo deles era pra crescer. Hoje a gente olha e faz confusão. Mas no princípio era outra missão. A terra era nova, a lei era luz. O plano todo vinha lá de Jesus. Com quem Caim se casou? Será só ele, Adão e Eva então? Veio de onde essa paixão? Mistério antigo na nossa canção. Com quem Caim se casou? Talvez uma irmã, quem sabe a invenção. Mas Deus permitiu no comecinho pra povoar esse mundão. Ó, dança, dança, encheu no coração. E seres nascidos faz e a de da junção. Pai no passado, em gesso anão. Retrocer de um tento na memória. O Cricari se casou. Mistério chino e dor é só canção. O que se casou? O mesmo moridão, esse aba e injeção. Então dança, dança, com fé no coração. Mistérios antigos, os fazem parte da canção. Com Caim no passado e a gente no agora. Vai com fé que o tempo não deu.